grandeza da miséria da terra. Independente dos guerreiros, dos poetas da guerra. Independente do lamento, sofrimento miserável. Poeta favelado, junto ao lado, protestando, combatendo, lutando contra a porra do absurdo, mostrando a tristeza da miséria do lema. Escravidão, combinação, traição e nossa bata em parte sem cofre com lápis. Nego no embarque do crack, pede a vantagem. Independente do tormento, vem lutar, combater, vencer. Lado obscuro, tremer. Guerreiro favelado, amor tem que ter. Pela favela, luta por ela. Travada a batalha, o fardado canalha. Covardia não para. Independente do lamento, eu peço paz, liberdade pra viver. Guerreiro, militante, protestante, revolucionário. Tem que ser junto nessa guerra. A paz buscar, explosão de liberdade no ar. Multiplicando em nosso povo, sorriso no rosto. Independentemente, vamos dar o troco, dar o troco. Favela. Independente, independente do futuro da gente. Nossa vida é uma guerra, somos combatentes. Independente, independente do que vem pela frente. Lutaremos pelos pobres, pelos inocentes. Independente, independente do futuro da gente. Nossa vida é uma guerra, somos combatentes. Independente, independente do que vem pela frente. Lutaremos pelos pobres, pelos inocentes. Independentemente do que se passa na vida da gente. Como sofrendo hoje livre de rancor. Maluco, esse mundo que vivemos, não podemos ficar mudo. Mas nem fugir do assunto. O trampo é dependente dos pretos que são do gueto. É o momento do bagulho trincar. Oro a Deus pra sempre nos guardar. Nico disse de quebrada, W negro sabe o jeito. Sou uma cria de respeito, favelado, só ligeiro. No passatempo, sofrimento que nos cerca. Por onde passo nos becos e vielas. Na febreira, na miki, fusão de mente cega aí. Faz sorrir aquele que sempre lutou sem desistir. Independente, independente, independente. Independente, independente do futuro da gente. Nossa vida é uma guerra, somos combatentes. Independente, independente do que vem pela frente. Lutaremos pelos pobres, pelos inocentes. Independente, independente do futuro da gente. Nossa vida é uma guerra, somos combatentes. Independente, independente do que vem pela frente. Lutaremos pelos pobres, pelos inocentes. Independente, totalmente original. Competente somos todos, não governamental. Quem entende planta gera nosso capital do sul. Bagulho independente que matou a pau. Rádio que aderiu ao hip hop nacional. Programa na TV de rap visto no central. Independente de quem tá lá passando mal. Quem se vira faz a frente e se apoia no final. Sente nossa gente com a essência do lugar. Independente de quem cega, a luz do luar. Prova e cautela, favela é jogo de cintura. Como numa festa faça a mais bela e a loucura. Nunca desvirtua, procura o sofredor. Marcou presença, sítio sempre contável. Nego, fica tranquilo, nosso povo não se vende. Quem não corre boa, consome o que entende. Sobre o clima quente surgiu BFN. Tire da Coab, mais um independente. Independente, independente do futuro da gente. Nossa vida é uma guerra, somos combatentes. Independente, independente do que vem pela frente. Lutaremos pelos pobres, pelos inocentes. Independente, independente do futuro da gente. Nossa vida é uma guerra, somos combatentes. Independente, independente do que vem pela frente. Lutaremos pelos pobres, pelos inocentes.